La la la ya la la ya, la la la ya la la ya, la ya, la la ya la ya, la la la ya la la ya, la la la ya la la ya, la ya, la ya la ya. O corpo, a morte leva, a voz some na brisa. A dor sobe pras trevas, o nome a obra imortaliza. A morte benze o espírito, a brisa traz a música, que na vida é sempre a luz mais forte, ilumina a gente além da morte. Leva a voz, some na brisa, a dor sobe pras trevas, o nome a obra imortaliza. A morte benze o espírito, a brisa traz a música, que na vida é sempre a luz mais forte, ilumina a gente além da morte.